Avenida Novembro, sala 36, direita, ele está no 155, frequência de vista sinal, tenha uma boa noite. reboque de foguete para foguete. Poderíamos estar presente no ar, Quebec Metro 001. Tá bom, muito obrigado, senhor. Boa noite, eu sou a identificação do caminhão de voo 050 via chegada para o meio ano. Santa Isabel 70, autorizado o voo de TAP. Gentileza, a aeronave que chamou nessa hora, a transmissão tá com forte ruído, pode ir, tipo, gentileza, solicitação. A sua identificação do serviço de voo 060 via chegada por meio de onda. Bravo Tango. E confirme a posição que quer iniciar o reboque para qual outra posição? Posição 3, vai. Contra na posição 3 do pátio principal? Não, eu encontro na posição 2 do pátio principal, vai para a posição 3. Gente, do gate 02 para o gate 03, confirmando. Do 2 para 3. Posição 2 para a posição 3, confirme. 1-3. Gente, 1-3. Então, autorizado até o través do gate 06. Reforço o através do gate 06. Certo. Confirme a Mike X-Ray Tango. Confirme. Gente, só que a transmissão está com clareza 1. Se puder fazer um novo check, por gentileza, agradeço. É o Mike Bravo Tango. Gente, Mike Bravo Tango é um pouco melhor, Dragão. Curiosa, Charlie, Patrão, é bom finalizar na posição 12. Gente, acho que eu tinha Patrão, de frequência onde... Maria, sim. Positivo, de vir à esquerda para evitar a formação, vai informar a retomada da rota. Controle 170, volta para 2.000, eu chamo 095, autorizado a nota que tinha, reporte estabilizado. 2.005, reportaremos estabilizado, 3.170. Para o 2228, chamo sempre Recife, frequência 1.26.0, alterna 1.28.8, informe o desvio de formação. Para o 2228. Chamo sempre Recife, frequência 1.2.0, alterna 1.2.8, informe o desvio de formação. Chame a 0.2.8 para informar, mas 0.2.8. Alto 2.454, ciente do desvio, descida até 3.000 pés autorizados, deixando 0.5. Alvino, espaço 54, reduza para 2009. Autorizado a prosseguir até o remoto 1-3, você pode finalizar no remoto. Ok. Autorizado, autorizado, autorizado, autorizado, autorizado. 2003, autorizado. Bom dia, 3170 Nacional, mais 70. 3170, tráfego avistado, autorizado, pouso, 50, 0, vento 0, 50 graus, verifico. Pouso na 103, 1170. Avenida 2454. Avenida 2454, chama a terra, frequência 1-9-2-1-9-5. 1895, já. no final de 7 mil. Mais ou menos 404 graus avistado, continua a posição sua, vaga fica livre. A 6, professor. 361-70, solo 01, libere direito, taxi via Alfa, Juliette até o Hit 10. Taxi Alfa, Juliette, Hit 10, 310. Azul 4254, autorizado pulso, pistola 0, vento 040, grau 054. Teve pouso, sinal 0, azul. Mike Bravo Tango, informando o Sérgio pelo Boca. Sim, que tem frequência, bom dia. Alfa Kilo, Pátio 3, 4, Romeu, posição. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 4. Chegou 4, Romeu. 4, Romeu. 3-0, autorizado a meta 3, estabilizado. 0-3, para 3, estabilizado. 3530, chama a torre de proteção na 9295. 295, calma. Tá 3520, continua a aproximação, tráfego na 9, sabe, quem negar o 902? 3520, autorizado fundo, sistema 0020, grau 03, vai. Follow 2-1, libere direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 07. Alfa Juliette até o gate 07, tá? 3-5-2-0. Brasil, buscando a identificação do 2000 pés, registro 0, 15, direto 2.